que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ligue e participe do Vivência Espírita. 3322-1290. 3322-1290. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Dicas para a Felicidade. E nós estamos aqui com a nossa grande amiga Beatriz Paula Porto, que é psicóloga, coach. Depois você diz pra gente o que é coach. Hipnoterapeuta, especialista em medicina comportamental e pós-graduada em psicologia positiva do Instituto de Coaching e Desenvolvimento Humano. É E-Life. E-Life. E-Life. Então nós vamos falar sobre dicas para a felicidade. Então, muito bom dia, Beatriz, que nós chamamos mais intimamente de Bia, nossa grande amiga, que está aqui conosco depois de um longo e tenebroso inverno, né? Essa frase é muito, muito, muito falada, né, Beatriz? Mas nós mudamos de rádio e hoje você está aqui conosco e é um prazer recebê-la aqui em nossa rádio Estadão 1290 AM. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um grande prazer estar aqui. É muito gratificante poder estar passando, compartilhando conhecimento, as coisas que eu pratico, que eu faço, que eu trabalho, que eu tenho conhecimento. Então é um grande prazer estar aqui hoje, falar com vocês sobre felicidade e sobre psicologia positiva. A Bia, ela fez escola de aprendiz com a gente lá no Pó de Tarso. Eu não vou perguntar o tempo, porque senão nós vamos descobrir a idade da Bia, né? Mas foi um prazer imenso, inclusive, ela participar das nossas aulas lá no Pó de Tarso. Mas, Bia, vamos lá diretamente. O que é ser feliz? Então, é uma pergunta assim, que todos fazem, né? Como eu sou feliz? O que é ser feliz? Segundo o que todas as pessoas talvez já tenham sentido, ser feliz são momentos que nós temos bons na vida, momentos prazerosos, momentos que nós nos sentimos realizados e nós estamos em emoção positiva, fazendo algo que nos dá prazer, fazendo algo que nos... aquela coisa que a gente faz e fala assim, nossa, como foi bom aquele momento. E são essas lembranças positivas, são esses momentos positivos, emoções positivas, que é um dos pilares da psicologia positiva. Psicologia positiva. É que eu ia perguntar para você, o que é psicologia positiva? Então, a psicologia positiva, ela não é uma linha da psicologia, tá? A linha da psicologia... Tradicional, né? Tradicional. A psicologia... Ela tem as linhas dela, a comportamental, tem a psicanálise, tem as linhas. Mas a psicologia positiva é um campo de estudo da psicologia. É um campo em que se faz científico, é um estudo da felicidade. O Martin Seligman, que eu sei que você já vai falar sobre ele. Porque eu tenho aqui a matéria sobre ele, muito interessante. O Doutor Felicidade, né? Ele é chamado o Doutor Felicidade. Isso, o Martin Seligman, ele começa esse estudo, inicia esse estudo da psicologia positiva, vendo as emoções positivas, em 1998, é isso mesmo. Eu sou meio um pouco por data, tá? Então, e ele começa esse estudo quando ele vai ser nomeado como um diretor, como... da psicologia nos Estados Unidos, na APA. E ele começa a ver o seguinte, que as pessoas se preocupam em curar doenças mentais, em deixar as pessoas só em estado de estar bem, curar os problemas, curar as dificuldades, e esquece da parte da psicologia, que faz parte da psicologia, não que a psicologia não faça, gente, eu sou psicóloga. A gente procura levar a pessoa para que ela se encontre, para que ela seja o melhor para ela e ter as forças e habilidades dela. Só que ficou um foco muito na psicopatologia, na doença mental, a psicologia. Curar doenças mentais, auxiliar na cura, né, das doenças mentais. E se esqueceu de desenvolver as pessoas para que elas sejam pessoas, sabe? Fortes, inteiras, sabendo os valores e desenvolver. Então, um dos pilares da psicologia positiva é exatamente estudar essas emoções positivas, as forças de caráter, as virtudes e instituições positivas. Onde você está? Na família, na escola, no trabalho. Então, você ter uma vida com engajamento, com prazer, com significado. O que que significa essas forças positivas que você acabou de mencionar? Forças de caráter. Ah, forças de caráter. Forças de caráter. E são 24 forças de caráter e elas estão vinculadas a 6 virtudes, tá? Mas isso é algo assim, e você mede, a psicologia positiva, ela é mensurada. Ela faz pesquisas e ela prova que a felicidade pode ser mensurada. Tá, e você está falando em virtudes. O que que significa virtudes? Porque a gente fala em virtude, mas tem uma maneira de a gente explicar para as pessoas o que que significa realmente virtude? Porque nós temos... Ah, tudo isso daqui é virtude. As virtudes são as nossas vinculadas às forças de caráter, as forças que nós temos. Aquilo que nós utilizamos para realizar o que nós precisamos na nossa vida, na família, no trabalho, onde você estiver. As forças de virtude são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Eu estou mostrando para o Rui um inventário para ele acompanhar, porque é medido. Ah, inventário de forças e cada virtude dessa pode ser medida, isso? É. E cada virtude, se estão assistindo também podem ver, né? Cada virtude, ela tem forças. Por exemplo, sabedoria. Quais são as forças da sabedoria? Curiosidade, gosto pela aprendizagem, postura crítica e criatividade. Então, se você tem isto, você está dentro da virtude sabedoria. Essas forças impulsionam uma virtude que é a sabedoria, por exemplo. Isso. E quando você faz um inventário, que ele tem perguntas para você responder, vai te dar uma estatística, o qual você tem a maior força tua. E o que acontece? Sempre nós trabalhamos, queremos fazer naquilo que nós não temos capacidade. Eu não consigo falar em público, eu fico brigando com aquilo. Ao invés de eu ir buscar a minha força, que através da minha força eu consigo realizar. Então a psicologia trabalha em cima de forças de virtude, entre outras coisas, tá? Mas é emoção positiva. Só para a gente conversar um pouquinho aqui, Beatriz, tem algumas coisas que são interessantes. Agora, todas essas coisas têm que ser equilibradas, né? Uhum. Por exemplo, a coragem, por exemplo, aqui está dentro da sabedoria. A curiosidade está dentro da sabedoria. Agora, curiosidade demais também pode matar um, né? Então, mas daí que você olha, por exemplo, eu trouxe um preenchido até, tá? E a pessoa tem aqui, conforme ela vai respondendo, isso aqui vai dando uma nota, porque a pesquisa sempre é para você colocar em gráficos, em tudo assim. Então, às vezes, a pessoa pega a menor nota que ela tem, por exemplo, nesse caso, essa pessoa, a menor nota dela foi em perseverança, foi na coragem, né? Na virtude de coragem. Então, se eu começar a trabalhar com ela só na perseverança, você tem que perseverar, você precisa fazer, vamos fazer isso? Não, pega algo, ele tem tanto amor, ele tem bastante curiosidade, vou por essas forças. E ele levanta a perseverança, achar o que brilha os olhos dele. Porque o que brilha nossos olhos, nós perseveramos. Isso, eu acho interessante algumas coisas, mas eu discordo de um monte aqui também. Né? Só para poder ser só para poder ser... Polêmico. Porque, por exemplo, não é polêmico, não é questão de polêmico. Eu acho que é questão das nossas colocações também. Que eu penso assim, igual essa pessoa que fez aqui, pode ser até hipotético o que você está colocando aqui. Mas a pessoa que coloca 10 de curiosidade, eu fico preocupado com essa pessoa. Né? Uma pessoa que coloca, por exemplo, ela colocou 7 de bravura. Eu acho legal, porque a bravura está dentro da coragem. Eu acho que ela colocou bravura legal, porque se ela colocar 10 de bravura, eu acho que ela quer brigar com todo mundo. Né? Então, tem que ser um... Não, é isso aqui é só para você ter. Não quer dizer que é 10, que 10 é o... Entende? É o porque ideal. Aqui, quando você vai responder, você vai dando umas notas. E é lógico que isso precisa de muito autoconhecimento e tal, mas já é um norte. Não quer dizer que a pessoa seja 10, exatamente. Mas é um norte para você ver onde ela tem mais e onde ela tem menos. Mas, é só para ter uma... poder trabalhar. Isso, mas, isso. Mas, saber mas, onde Bia, você trabalha. É uma trabalha, das formas, dentro tá, da percepção gente? Dela, da janela dela. Mas, Bia, eu quando lecionava a parte de organização de empresas, ali nós tínhamos 21 qualidades que as pessoas deveriam ter para comandar outras pessoas. Mas ali eles falavam, olha... Tem 21, mas se a pessoa tiver 4 ou 5 dessas qualidades, já é o suficiente para ele ser bom. É isso mesmo? É isso mesmo. E você está falando em empresa, em organização, a psicologia positiva está muito dentro das empresas agora, que é ser positivo, é o líder positivo. É. O que, que é isso? O que, que é você ser positivo no seu trabalho? É, tem alguém que talvez tenha, seja 100% pleno dentro do teu trabalho? Conseguir isso, às vezes, não é... tão fácil, mas diz o seguinte, a pesquisa diz que se você for 70% feliz no que você está fazendo no teu trabalho, você já tem uma vida com significado, uma vida com realização, porque 30%, quer dizer, não vai interferir na sua felicidade, você não vai adoecer. E você não tem esses 30%, ou tem, mas é muito, muito baixo. Então, são aquelas coisas que são o que ele menos consegue fazer. Por isso que fala muito em empresa de você colocar a pessoa certa no lugar, certo. Porque ela pode ser muito boa em um aspecto e não ser em outro. Aí você tira uma pessoa de um lugar e coloca no outro. Porque ele é muito bom naquilo, mas naquela função ele não é. E você perde um funcionário. Então, aí que entra a função do coach, é aí que entra a função, por exemplo, do técnico de futebol, né? Ele não pode ter 11 jogadores com a mesma... pensamento, porque não vai. É como também uma orquestra, né? Isso. Uma orquestra, se vê uma pessoa tocando um instrumento sozinho, é horrível, mas se vê o conjunto, né? Então ele precisa saber em cada momento tem uma pessoa certa no lugar certo. Isso. Pode falar. E é possível, Bia, adquirir todas essas forças e virtudes numa reencarnação só? É possível você trabalhar isso. É possível você, não que você consiga ter 100%, ou como o Jorge falou, ser 10, tá? Mas você vai levantar, você vai... Porque eu vejo uma parte assim de crescimento, evolução, nosso processo evolutivo, eu vejo como aquilo que nós temos mais dificuldade é exatamente aquilo que nós viemos para trabalhar. E nós vamos ser... vai vir isso pra gente. De uma forma ou de outra, nós vamos precisar. Então, ao invés de eu ficar chorando que eu não consigo, eu vejo que eu faço melhor através daquilo, eu consigo melhorar essa. Entende? Então, é isso, mas isso é tudo dentro de emoções positivas, de você fazer aquilo que o seu coração pede, que a sua mente pede. Na psicologia, a gente diz do tripé, né? O que eu penso... O que eu sinto e o que eu faço e o que eu falo. Né? É. Então, isso é um tripé que se nós não estivermos congruentes, nós estivermos de acordo com essas três, nós estamos fazendo contra. Aí que nós adoecemos. Agora, a pessoa inteligente é aquela que sabe lidar com essas virtudes das pessoas, né? E também com os defeitos, não resta dúvida, porque não é só virtude. Mas a pessoa que é um bom administrador, um bom chefe, um bom dirigente, é aquele que sabe administrar essas diferenças das pessoas? Então, hoje a gente já procura não falar mais chefe, porque chefe é aquele que ordena, né? A gente tenta falar em líder, que o líder é aquele que acompanha, é o líder que é aquele que está junto, né? Psicologia positiva, as coisas, ela vai caminhando e vai andando. O Adriano tá falando disso, é verdade. Não, eu falei, Rodrigo. Isso é porque lá a gente tem muito chefe lá. Isso. E pouco índio. E aí muito quando chefe, você. Pouco índio. Muito cacife. Pouco índio. Mas é uma cultura ainda, né? Assim. E você me perguntou do coach, né? Então, exatamente. Então, para se tornar coach, é pessoa, líder coach positivo. Pessoas que treinam, pessoas que acompanham. Coach é treinador, né? Uma das funções do coach é ser treinador, mas ele auxilia a pessoa a encontrar o melhor potencial dela. Inclusive ontem no jogo lá, Atlético de Madrid e Real Madrid, parecia toda hora lá, coach. É isso mesmo. Porque o coach, treinador. Ele veio do treinador, né? Do jogo, né? Foi ali que começou tudo isso. E depois vem para o life coach de vida, coach self coach. Você ir. Gente, é tão extenso esse tema, é tão gostoso, e eu me empolgo. Vocês vão perguntando, mas, e então, vamos indo, porque já veio outro. Resumindo tudo isso, o que é viver uma vida prazerosa? Como você colocou aqui para que a gente fizesse, abordasse esse assunto. Tá. É que a vida... a psicologia positiva, ela diz da vida prazerosa, da vida engajada ou com comprometimento e a vida com significado e propósito. Então, para uma pessoa ter uma vida plena, ter uma vida feliz e plena, ela passa por essas três vidas, vamos dizer, esses três estágios. Ela precisa estar com esses três estágios funcionando nela. Vida prazerosa. Vamos dizer a base da pirâmide. Alguém já ouviu falar em pirâmide de Maslow ou alguma coisa assim? No coaching nós temos a pirâmide dos níveis neurológicos, 7 níveis do processo evolutivo, que nós vamos até o transcender, até algo, né, espiritualidade. Tá? O coach vai até a espiritualidade. E a pirâmide Maslow é só aquela pirâmide das necessidades, isso, das necessidades. Que o ser humano tem até chegar à autoestima, né? Isso. Então, ele vai até o quarto nível. Talvez. A pirâmide Maslow vai até o quarto nível. E vida prazerosa é o começo, é a base da pirâmide. É a vida que nós temos, aquilo que nós temos necessidade aqui na matéria, aqui. Nós precisamos ter casa, nós precisamos, queremos ter carro, nós queremos ter trabalho, comida, roupa. É aquilo, viagem, passeio, tudo isso está na vida prazerosa. É uma vida efêmera, é uma vida que ela nos dá felicidade, mas é curta. Acabou aquilo, você compra um carro, zero, maravilhoso. Aí você está lá. Quanto tempo você fica feliz? De repente você já está querendo comprar o próximo modelo. Parece uma teoria econômica, né? Necessidade gera necessidades. Então, quando você coloca a sua referência de felicidade em ter uma casa na praia, assim que você comprar a casa na praia, você deixa de ser feliz. Isso. Assim como se pessoas que têm pesquisa, eu vou ficar falando muito em pesquisa, tá, gente? Aí eu posso até falar também igual o Jorge Amado no livro Os Velhos Marinheiros. Felicidade é tudo aquilo que você quer e não consegue ter. Se contradiz o que a Bia está dizendo. Não, não contradiz, não. É esse aí que ela está falando de material. Você tem a felicidade, vida prazerosa, faz parte da tua vida, faz parte para você ter uma vida plena e com significado você ter. Porque se você não tem... uma pergunta bem legal. Você acha que dinheiro traz felicidade? Pode ser que não traga, não, mas dá uma força danada. Mas você viu aquele que teve com a gente sendo entrevistado, falou, dinheiro traz felicidade, mas pobreza também não. Traz uma coisa certa, né? A gente aprende na doutrina espírita que dinheiro pode não trazer felicidade, mas que traz provação, traz. Não, a questão é que você... A questão é essa colocação sua. São coisas... Isso aí é felicidade. É felicidade prazerosa? Foi isso que você falou? Vida prazerosa. Eu vou falar da vida engajada. O que acontece? Que é tudo isso é transitório. Então, agora, quando a gente fala numa felicidade espiritual, quando você fala numa felicidade... Na conquista das virtudes que você tira o material fora, isso é eterno. Né? Isso é uma conquista que não tem volta. Agora, a material, ela tem volta, ela troca de mãos toda hora, né? E daqui a pouco a gente morre também, né? E quando você morrer, não adianta que você não vai carregar nada para lá, né? De material, dessas casas, desses carros, dessas coisas. Agora, o espiritual, que é o caso, as virtudes, a gente carrega, né? Sim, e quando você fala em felicidade espiritual, dentro desta visão é quando você tem uma vida com significado. Quando você tem uma vida com significado, você sabe qual é a sua missão de vida, o que você veio fazer, o que você veio deixar e o que você quer deixar de legado. É uma linha do coach, eu estou falando de uma linha do coach do meu trabalho que eu estudei, nessa escola que eu estudei, porque não são todas que têm esta visão. Tá? De você ter essa parte da espiritualidade. Normalmente se para no quarto, quinto nível, não se vai para o sétimo nível. Então, e como vocês me conhecem, eu sou espiritualista, eu acredito que eu sou um espírito que estou vivendo aqui, que tenho esse corpo físico, que faz parte da base da pirâmide. E que é transitório. Isso é... Aí já entra em conflito. Isso é interessante. Porque a gente vê muito, vamos dizer assim, um movimento muito grande no mercado de trabalho, de training e tudo mais, voltado para coaching, voltado para para esse tipo de treinamento, PNL, que é programação neurolinguística. Você vê bastante essa movimentos desse lado. E o que, que você acha que difere de treinamentos que, ou coaching que é para espiritualistas, feitos por pessoas espiritualistas, o que o espiritismo contribui para esse tipo de coaching de felicidade, de psicologia que você utiliza? Então, eu nesses meus cursos eu vi de todas as religiões e todos os credos, né? E nesta escola que eu fiz, não importa em que você está. Importa que é você chegar no seu... Tentar, pelo menos, chegar na sua essência, no seu eu essência, no seu verdadeiro. Nessa parte, e não é se colocado assim como religião mesmo, nem, né? Como religiosidade, talvez religiosidade e não religião, né? E porque esse mestre que eu tenho é um que ele, como diz, ele morreu, ele foi para o outro lado e falou assim, eu volto e tenho um compromisso de auxiliar pessoas a não precisarem morrer nesta vida, nem sofrer, nem ficar doente, para elas terem uma vida com significado, para ter uma vida prazerosa, uma vida enganjada. Então, esse é um mestre um pouco diferente que a Beatriz atraiu para ela, né? E é um cara fantástico mesmo. Então, ele leva muito para isso, para que você tenha essa espiritualidade, esse Deus que seja uma metáfora, mas que seja algo que é algo divino, algo que transcende. Então, agora quando você fala, quando você falou do coach está na moda, tem isso, tem. Não está na moda, assim, eu vejo do lado bom. Do lado bom. Eu vejo do lado bom. Porque as pessoas estão se preocupando mais com o lado humano das pessoas, preocupando mais em motivar as pessoas do que só extrair resultados. Que eles trabalhem lá o dia a dia, entreguem as coisas dele. E em vez de motivar, ver o lado humano deles também. Isso. Veja esse lado humano. Porque o coach, quando a pessoa fala fazer um coach, ele fala assim: ah, mas eu não estou precisando me realizar nisso, não estou precisando ganhar dinheiro, não é isso que eu quero outra coisa. Mas o coach é exatamente isso. Ele te leva em todos os níveis, nos 7 níveis. Um coach, um profissional coach, ele é o coach. O cliente é coach, né? É assim. Então, que ele te leva. Você está no estado atual e quer estar num outro estado. E você auxilia para que ele consiga, seja qual o estado que ele precise. A gente caminha por essa pirâmide dos níveis evolutivos e com crenças, com tudo. E quando a gente fala em vida prazerosa, como ela é transitória, ela passa, né? Se eu não tiver uma vida enganjada, se eu não tiver algo que eu esteja enganjado, que nem vocês aqui, estão mega engajados nesse programa, nessa, sabe, de divulgar toda essa doutrina, isso brilha os olhos de vocês, isso acalma o coração, isso dá paz, dá amor, dá alegria, levanta todo domingo e vem domingo aqui, isso é ter uma vida engajada, ter uma vida que te dá esta satisfação. Não, interessante que você fez essa colocação, Bia, e nós não sentimos que é uma obrigação vir aqui, não, é um prazer, entende? E ganhamos uma nota fazendo esse programa, né, Jorge? Aí eu sinto feliz. Você falou a palavra certa agora. Eu acho que isso é felicidade. Eu acho que quando isso. Você faz qualquer coisa que você... Como nós vemos, por exemplo, às vezes você... algum tempo atrás, uma reportagem lá em Porto Seguro, eu vi uma pessoa que tinha abandonado tudo que ele tinha de grandes empresas, de arte, de todas as coisas importantes, e foi abrir uma pousada lá em Porto Seguro e vive muito feliz. Com certeza ele deve ganhar 10% do que ele ganhava antes, quando você fala de bens materiais. Mas ele vive muito bem. Então, para mim, felicidade é onde você está bem, né? Felicidade é aquilo que você está fazendo com você. É um estado de espírito. Exatamente. E o Kardec, ele fala no Céu e Inferno, ele fala assim, que a minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. Vai de acordo com o que você falou. Beatriz, então, só para a gente ir para o intervalo também, o que eu penso é assim, é que nós teríamos que aprender, o ser humano, nós teríamos que aprender, eu me coloco no meio também, que a felicidade ela tem que ser muito mais completa do que a gente imagina, porque quando você coloca isso só baseado em coisas materiais, né? Tem aquele livro tão importante que chama lá, muito bacana, que chama Força da Atração, né? Aquele Força da Atração, que é você ter força, você conquistar tudo. E aquilo é muito importante, mas quando a gente vê. Quando a gente vê eles falando na televisão sobre aquilo, eles só ligam aquilo às coisas materiais, ó. Sim. Mentalize que você vai conseguir ter, né? Então, quando na realidade, fala, poxa vida, você conhece essa força, e a doutrina espírita também fala dessa força, que é o pensamento e a vontade, uhum, né? Você uhum. alia as duas coisas, você materializa. Uhum. Agora, você pode materializar o bem-estar, o seu bem-estar. Sim. Né? Agora, a conquista material, ela é uma consequência. Consequência de quê? Do seu trabalho. Todo mundo que trabalha tem direito de ter as coisas, não Sim. tem problema. Agora, para você ser, é totalmente diferente. Sim. Né? Vamos lá para a pergunta do sorteio, 2 livros espíritas e 2 convites. Então, dois na sua opinião, para o sarau, né? Para o sarau, sábado. Né? Da obra social Célio Lemos, às 19h30, né? Então, na sua opinião, podemos conquistar a felicidade? Então, a Maria Liviana Elcore respondeu: quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila, pelo dever cumprido, e cresce no íntimo de cada pessoa, à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si própria. Chico Xavier. Só para a gente, Rui, só para a gente organizar aqui esse sorteio, vamos sortear o... Porque a gente sabe o seguinte, que às vezes as pessoas são sorteadas e não vão buscar. Então, você sortear convite para o sarau, se a gente ter certeza se a pessoa vai buscar ou não, não adianta nada. Então, quem ligar para querer ir no sarau, liga e fala para o pessoal que está atendendo o telefone, que fala: eu quero entrar no sorteio para ir no sarau. Senão é perda de tempo, certo? Então, quem, falando para a Graça, que está aqui com a gente, e ela fala para a Adriana, quem ligar que quiser ir no sarau, fala: eu quero ir. Eu quero ser sorteada para ir no sarau. Outra coisa interessante do sarau, Rui, é a gente dar os dois convites para uma pessoa só também. Pode né? ser. Para ir o casal, tá bom? Então a gente avisa para vocês. Então quem for sorteado no sarau ganha o convite para o acompanhante também. Que vai ser de repente, sábado. Às vezes até consegue arrumar uma namorada ou um namorado por causa disso, né? Eu falo: eu tenho aqui um convite a mais para o sarau, vamos comigo. Você não quer ir junto já comigo? Já não quer ir junto comigo, tá, né? Então já dá certo. Então vamos para o nosso. Já é uma atitude positiva. Uhum. Então, vamos lá. Para a gente exemplificando o bate-papo de hoje. E nós vamos então para o nosso intervalo comercial, colocando a música, mandando um grande abraço para o nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, que está ligadinho aqui conosco no nosso programa. Forcato, lá em Guaratinguetá, também, que está ligadinho aqui no nosso programa. Um grande abraço. E vamos colocando a música também, chama Se Queres Ser Feliz, com a nossa irmã Célia Tombly. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, é preciso ter a coragem de desnudar-se pra se conhecer e trocar a falsa imagem pela divindade que existe em teu ser. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, não se iluda pelos falsos conceitos de quem no mundo parece vencedor, te pautando pelos preceitos do nosso Cristo Redentor. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, estuda a vida pela natureza, silencia para ouvir sua lição e descubra toda a beleza e harmonia que rege a criação. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, aceita sempre o próprio caminho, ainda quando ele for sofrimento, como quem sabe que o espinho é dificuldade que traz crescimento. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria, levanta sempre a cabeça caída, te sentas rei nos domínios teus, não temas nada e vai pela vida, na certeza de ser filho de Deus. Se queres ser feliz de verdade e ter a paz por perene companhia e descobrir a felicidade de viver sereno, cheio de alegria. E nós estamos aqui com a nossa amiga Bia, falando sobre dicas para a felicidade. Jorge, nós estávamos conversando aqui em off, como tem coisas para a gente aprender, né? Mas, Bia, eu fiz um levantamento lá na internet e eu vi que o Martin Seligman, ele então fez uma entrevista para a revista Veja em 2004. Então ele fala aqui uma série de coisas, inclusive ele diz que felicidade é genética, é hereditária. É verdade isso? É, então, foi nessa colocação que ele até percebeu que poderia ser trabalhada a felicidade. Então, é o seguinte, a felicidade 50% é genética, quer dizer, nós herdamos, né? Herdamos dos pais, antepassados, e ela vem no nosso DNA, vamos dizer, genético. 10% é circunstancial, quer dizer, as coisas que acontecem na nossa vida, que são circunstâncias e que nos deixam felizes. E 40% é intencional. Então, por isso que diz, a intencional quer dizer, eu posso desenvolver. Então, quando o Jorge falou, eu mentalizo, eu penso, eu estou tendo uma intenção de fazer aquilo, eu estou querendo mudar. Só que eu preciso agir, como eu falei, preciso agir. Então, a psicologia positiva trabalha em cima desses 40% intencional. Então, ele práticas. Psicologia positiva é muita prática, né? E quando a gente fala em coaching, né? Que eu trabalho com coaching positivo, porque eu trabalho embasada na psicologia positiva. Entre outras, porque coaching tem PNL, psicologia positiva, psicanálise e outras ciências. Tem muitas ciências, é um mix de ciências para auxiliar o ser humano, porque o ser humano não é uma, não dá para ser uma coisa só. Então, esse 40% é você trabalhar o que, que é? Gratidão, ressignificação, perdão, alegria, ter alegria para a vida, fazer as coisas que te dá prazer, que te deixam em flow, que tem um outro que está com Seligman, que é um nome complicado, é Mihaly. Ele desenvolve a teoria do flow. O que, que é flow? É fluxo. Tudo que flui, tudo que tem fluxo na minha vida. Quando vocês falaram que vem para o programa e não percebe a hora passar, e eu estou aqui e não percebo a hora passar, nós estamos em flow, nós estamos em fluxo. Aquilo que o tempo para, e aquilo que eu faço e que eu não me canso. Então, isso pode ser uma sensação de felicidade, isso? É uma sensação, mas é muito mais, porque você está pleno. Você está de corpo, mente, alma, espírito, você está inteiro, engajado. Vida com engajamento. Vida com comprometimento. Aí está tendo um significado. Nesse momento, nós estamos aqui, estamos com uma vida com significado. Mas, Bia, a gente vê que dentro das indústrias, tem muitas pessoas que trabalham insatisfeito, então é comum ele ter as doenças profissionais. Sim. Que é justamente dor na coluna, dor de estômago, úlcera gástrica. Tudo. Isso é por causa da insatisfação dele de fazer um trabalho que ele não gosta? Porque ele está trabalhando só nas emoções negativas. Né? Uma somatização. Somatização. A psicossomática explica muito, né? E o nosso corpo fala por nós. Na terapia comunitária, tem um lema assim: quando você fala, o seu corpo sara. Quando você não fala, o seu corpo fala por você. Então ele vai falar com dores. E cada parte do nosso corpo tem um significado. Aí Jesus falou assim pra gente: buscai, achareis, pedis e obtereis, batei e abri-vos-á, né? É isso aí. É que ele foi o maior psicólogo de todos. Sim, já até hoje, ele é, ele é. E nós estamos estudando, fazendo tanta coisa. Mas vamos voltar, eu digo isso. A gente volta lá no comecinho mesmo, é sempre lá. Sônia, o nosso amigo José Humberto, o marido da Sônia, né? Ligou aqui, ele ligou pela primeira vez hoje no programa. O marido da Sônia? Da Sônia lá do satélite, que eles são lá da AME. Ah. Eles são amigos da Beatriz. A Sônia, Beatriz. Humberto, Tassiana, Érica, família tá toda. Desejando um bom programa e um bom dia a todos. Ah, obrigada, né? obrigada. Um grande abraço para o Humberto e para a Sônia. Eles são trabalhadores agora do sábado lá da AME. Na AME tem o trabalho no sábado. E ontem lá no nosso caldinho dançante. Rui, o que, que você achou lá? Do caldinho dançante. O caldinho muito bom. Não, e a festa toda em si? O que, que você achou? Não, eu achei que o espaço estava pequeno, né, Jorge? Para a quantidade de gente, né? É. Porque é muita gente, pouco espaço. Mas a gente sentiu que o pessoal estava muito alegre, muito contente. A hora que eu saí, estava montando aqueles. Eu não sei como é que chama aqueles grupos, um fica um em frente ao outro ali. Tava dançando. A coisa que eu mais achei interessante foi o espaço, por exemplo. Lá dentro do salão onde o pessoal estava dançando parecia pequeno, mas lá fora tinha bastante mesa para ser assentado. Só que estava frio. Né? Mas pouco frio, né? Eu esperava muito mais frio do que estava frio, né? Agora, o que eu achei mais interessante foi a gente conseguir fazer uma festa sem ninguém precisar beber cachaça, nem beber cerveja, nem beber nada, e todo mundo estava lá feliz, né? Então tem significado na vida sem. Existe vida sem álcool. Eu só senti. Só senti ontem de sair de lá sem comer a sobremesa, viu? Que era. Como é que chama aquele bolo com sorvete? Um monte de sorvete. Mesmo, mas por nossa, que você não comeu? Uma coisa. Porque eu falei, é muito doce, né? É muito bolo. Não, então você não sentiu, você não pode comer, né? Não, precisa fazer uma escolha. Se você estava sem fazer dinheiro, escolha. Eu pagava para você. Sentiu por não poder, né? Petit gâteau. Bolos de chocolate com sorvete, petit gâteau. É gâteau. Petit gâteau lá, o outro lá fazendo. É um gâteau lá muito bacana, viu? É bom. E a gente pode ser feliz sem bebida, né? Exatamente. É isso que a melhor coisa que eu achei, mas super organizada. As meninas lá da AME, junto com o pessoal do aqui do Irmão Jacó, que nós estávamos unidos fazendo. A Eliana. Exatamente. Eu só não vi a mãe dela lá, a Maria Helena, né? Mas estava lá sim. Estava lá? Então estava. Foi muito bem organizado, muito bem decorado. Não vi ninguém falar alguma coisa assim. De desaprovação, muito bacana mesmo. Parabéns para todas as meninas lá que organizaram. A Graça, que trabalhou desde sexta-feira de manhã e está aqui agora com a gente, aqui no, atendendo o telefone. Desde sexta-feira de manhã ela estava lá e foram sair de lá de madrugada, praticamente, né? E tem que voltar lá hoje para arrumar as coisas mais ainda. Não, mas sabe o que eu mais achei interessante lá? Tinha uma fila enorme para pegar o caldinho, mas todo mundo satisfeito, contente, conversando, rindo, brincando. Quer dizer, não é aquelas filas de banco, que fica todo mundo reclamando, xingando, né? Então até isso estava muito bonito lá, até a fila para receber o caldinho estava ótima. Isso, e era à vontade, porque depois sobrou caldinho para caramba, né? Eu levei para minha esposa dois potinhos de caldinho para ela tomar em casa, né? Quem ligou também foi a Janaína Souza Santos, aqui da Vila Maria, parabeniza o programa e todos da rádio. Está gostando muito do tema. Um grande abraço, viu, Janaína? Obrigado. A Janaína e a mãe dela, meu pai, são meu vizinho e são ouvintes assíduos do nosso programa. Bom dia para você, viu? A nossa amiga Cida também, Cida Barbosa, né? Cida, esposa do Barbosa, ligou aqui. E só para lembrar, foi legal ela colocar aqui para mim avisar que dia 28, quarta-feira, agora às 20 horas, o Grupo Castelão está fará uma apresentação lá no Centro Espírita Divino Mestre. Então, vocês que gostam do Grupo Castelão, compareçam lá o Divino Mestre na quarta-feira, que nós estaremos lá fazendo a apresentação. Pessoal de Jacareí também, já que eu toquei no Grupo Castelão, na terça-feira eu e o Luiz vamos fazer um evangelho musical também lá na cidade de Jacareí. Legal, e aqui no site também para pergunta para sorteio de dois livros espíritas e os convites, quem ligar aí pedindo para participar do Saraal, Na sua opinião, podemos conquistar a felicidade? O José Carlos entrou aqui e respondeu: sim, podemos. Diz Sócrates: conheça-te a si mesmo. E a chave para a conquista da felicidade: quero participar dos sorteios. Abraço a todos. Legal. Sônia, deixa eu fazer uma pergunta. Sônia. Beatriz. Sônia é minha amiga. O nome da Sônia é minha amiga, querida. O nome da Sônia do coração. Que acabou de ligar estava aqui no meu papel. Sônia. Sônia Humberto. A Sônia é aquela sua vizinha, não? Não. A Sônia estava lá também, minha vizinha. Mas a Sônia Humberto. É outra. A Sônia e Humberto é outro casal. Eles são de Uberaba. São. Ah, de Uberaba. São de Uberaba. Faz muitos anos que eles moram aqui em São José. E eram da Federação. Né, e agora estão com o trabalho lá na AME. E o pessoal também, esqueci de falar do pessoal do sábado, que tem o trabalho lá na AME, no sábado, também estava em peso. Aí eles, desde de manhã, estavam o tempo todo, não teve nem trabalho no sábado, eles suspenderam o trabalho para ficar organizando o caldinho. Não, e é bom você falar isso, viu, Jorge? Porque aqueles que quiserem saber os endereços das casas, os horários das casas, é só ligar para a gente também, que nós temos aqui uma relação completa de todas as nossas casas. Está no site da Vivência Espírita. Está no site também da Vivência Espírita, né? Vivenciaespirita.com.br. Sônia, assim, às vezes a gente... Bia. A Beatriz, pronto. Beatriz. Aqui, lê essa aqui, Beatriz, que ela escreveu. Bia, olha só. Quando nós falamos aqui, colocamos na nossa pauta, dicas para ser feliz, né? E às vezes a gente fica conversando, nós estamos conversando, que é muito legal, né? São informações novas até, e a gente acaba perdendo esse foco, porque às vezes a pessoa ligou o rádio também, falou, mas que dica que vai dar, que às vezes eu estou infeliz, né? E às vezes uma pessoa chega lá no seu consultório, por exemplo, chega lá e fala, Bia, eu estou muito infeliz. Quais são as dicas que a gente tem que passar para essa pessoa ali? Porque a pessoa que está no rádio hoje, ela não vai poder voltar, não, né? Não vai poder voltar. Uhum. Então, faz de conta que a pessoa que está chegando no seu consultório, você precisa que ela saia dali melhor. Claro que ela vai ter que voltar outras vezes para poder fazer um tratamento, alguma coisa desse tipo. Mas aquele dia ela precisa voltar melhor. Como quando uma pessoa chega no centro espírita para fazer uma entrevista conosco, e nós temos que fazer o máximo para ela se sentir bem e sair bem dali de algum jeito. Você não vai resolver o problema naquele dia, mas que ela saia bem. Quais são as dicas para essas pessoas? Então, é a prática, né? Uhum. Assim como o Adriano falou do que alguém passou a mensagem aí do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Então, aí o nome dele não é Adriano também, é Rodrigo. Tá todo por que mundo que eu tô chamando você de Adriano? Falaram no começo, Rodrigo. É Rodrigo? É Rodrigo. E quem que é Adriano aqui? Por que tá chamando ele? Adriano pode ser algum irmão invisível. Então deve ser, porque a hora que eu cheguei... aqui. Não, porque a hora que eu cheguei me apresentaram. Esse é o Adriano. Não foi. Não, não tem problema. Eu ouvi, perdão, Rodrigo. O nome é uma coisa... Eu também sou a Sônia aqui agora, tá tudo certo. Tá tudo bem. Nome é uma coisa transitória. Desculpe, Rodrigo, agora não esqueço problema. Mais. Tá bom? Obrigada. Então, dicas. Conforme vocês foram falando ontem do caldinho, essa coisa toda, da graça, né? Então, uma das coisas, dicas, são várias, tá? A gente pratica muita coisa para ter essa felicidade. Uma delas, por exemplo, até anotei aqui, a graça. Você falou, ela está ali fazendo, está ali anotando, trouxe cafezinho para a gente, fez um cafezinho delicioso, água. Ela está praticando a gentileza. Pratique um ato de gentileza todos os dias. Outra coisa... Essa é uma dica, primeira dica. Uma dica, gentileza, seja gentil. Pelo menos uma coisa por dia, seja gentil. Pratique gentileza. Então, aquele negócio quando falava pra gente desde criança, ajude a velhinha a atravessar a rua. Isso é uma atitude pro escoteiro, tem isso, muito isso, né? Isso. Vocês viram, tem um vídeo aqui, gentileza gera gentileza. Tem até. Tem os... Gentileza lá do Rio de Janeiro. Isso, né? Isso. Que era paulista. Antes de você passar pra segunda dica, tem um caso muito legal... Tem um caso muito legal quando fala de gentileza. Tinha um guarda na porta, que é os guardas que ficam na porta da empresa, né? Uma empresa grande. E um dos chefes da empresa era muito gentil e todas as vezes ele dava bom dia e boa noite, bem claro para o porteiro, quando ele saía, boa noite, até amanhã e tal. Nunca deixou de fazer isso, né? E um dia, esse homem... Ele entrou num frigorífico para resolver alguma coisa. E a gente sabe que frigorífico, se você ficar 5 minutos ali, você já viu, né? Você congela mesmo. Frigorífico é uma coisa maluca. E a porta travou. Já estava fora do expediente, né? E ele ficou preso ali dentro. Já fazia mais... Passou mais de uma hora. Quer dizer, ele viu que ele ia morrer. Aí daqui a pouco ele viu o guarda abrindo a porta do frigorífico. Que aí o guarda falou, não, como o senhor dava boa noite para mim todos os dias, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, então já faz mais de uma hora que eu estou procurando o senhor aqui na fábrica toda e vim aqui e abri. Quer dizer, a gentileza dele o salvou. O ato de gentileza, né? Isso é muito bacana. Podemos passar para a segunda dica. Mas tem aquela brincadeira do escoteiro, que a velhinha estava no farol. Ele chegou, pegou a velhinha pro braço, atravessou, a velhinha chegou do outro lado, deu uma guarda-chuvada na cabeça dele e falou, poxa, mas eu estou fazendo uma gentileza para a senhora, mas eu não queria atravessar a rua. Bia, aqui no tem um trecho que eu achei muito interessante do livro, ainda do livro Só Inferno, de Kardec, uhum. Que esse livro é um livro que você tem um estudo que o Kardec fez sobre a espiritualidade. Né, e ele consegue inferir, né, colocando em prática todo esse método dele, e consegue inferir os espíritos são infelizes ou felizes. Por isso que eu fui, quando eu peguei o tema, eu fui dar uma relida nesse livro para a gente poder discutir aqui. Muito bom. E aqui ele fala, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que de dois espíritos, um pode ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir ou por possuir mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precise estar cada qual em um lugar distinto, entre, por exemplo, dois espíritos. Então, a felicidade também tem razão direta com o adiantamento moral e intelectual. Você concorda isso também? Porque quando você começa a praticar tudo isso, você está desenvolvendo cognitivamente, quanto mais você tem ação, pratica. Quer dizer, pratica a gentileza todos os dias. Você está integrando em você. Você vai fazer automaticamente, faz parte do teu ser. E você faz, isso é o progresso, né? Evolutivo, espiritual, seja como for. Você faz sem perceber. E ele também não está preocupado se a pessoa que ele fez a gentileza vai retornar com a gentileza, né? Porque aí que fica apreendido, fica integrado. Eu já faço por fazer, faz parte do meu ser, faz parte da minha essência fazer. Por isso que é desenvolver todos esses aspectos. Da dança, vocês falaram que estava todo mundo feliz, que não precisa, eu quero voltar nisso, do álcool, né? Porque o que acontece? Isso é uma das técnicas, uma dica. Dance, exercite-se, caminhe, faça movimentos com o teu corpo, porque é do teu corpo que você chega ao espiritual, que é do teu corpo, é o veículo. Então, e o que é? Quando se falou em química, né? O que é depressão? Depressão, ansiedade, hoje as pessoas estão muito ansiosas, estão tudo isso. Tem o sistema límbico no nosso cérebro, né? Que ele vai fabricar todos os hormônios. E a emoção vai direto, é um tamanho de um feijãozinho, um negócio pequenininho no centro do cérebro. Sistema das emoções. Quando você dança, você está alegre, você está numa instituição positiva, que é da psicologia positiva. Você está num lugar que é agradável, um lugar que é bom, que tem um engajamento, que tem um significado. Então você fabrica, conhece-te a ti mesmo, fabrica os teus próprios hormônios. Gente, os médicos de plantão não briguem comigo, mas precisa do medicamento quem tem deficiência química. Quem está triste, não adianta tomar antidepressivo. Se você está feliz e toma um remédio antidepressivo, uma química, um hormônio, vamos dizer, vamos selecionar, que tipo de hormônio da felicidade? Serotonina, tal, essa coisa toda. Você não fica mais feliz. Ele só dá resultado em quem não tem a substância no cérebro, que não está fazendo. Então, precisa do medicamento em alguns casos e precisa praticar esses atos. Gentileza. A segunda dica. Ser feliz. Qual que é a segunda dica? Ser feliz. Caminhar, fazer exercício, dançar. Faz parte. Ressignificar situações que foram desagradáveis. O que é isso? Deixa eu falar anterior um pouquinho, porque isso tem a ver com aquele que eu chamo, que eu dou para os meus clientes, e é do coach, é da psicologia positiva. Eu chamo de diário de maestria, tá? Porque você tornar-se maestro da sua própria vida, achar você ter uma vida com significado. A primeira dica deste diário de maestria é o que, por quê e o que valeu a pena viver o dia de hoje. Isso é um feedback diário. A gente chama das três bênçãos. É por quê? Porque valeu a pena viver o dia de hoje. Mas o NA e o AA fala só por hoje. Então, por que valeu a pena? E o que é isso? Lembra que eu falei da gratidão? Lembra que eu falei de ver os aspectos positivos? Você tendo um diário desse, comprovado, tá? Que você faça todas as noites, pegue um caderno e escreva lá. Primeira pergunta, por que valeu a pena viver o dia de hoje? E coloque três situações por que valeram a pena. Não precisa, a pessoa quer achar algo muito enorme. Pode ser o cafezinho que a Graça trouxe hoje, para mim, que estava maravilhoso. Pode ser que eu saí e vi a chuva, estava linda, porque estava molhando uma planta. Foi o sorriso de uma pessoa, foi o abraço, foi a gentileza que alguém fez para mim. Algo, três coisas positivas e boas que aconteceram no seu dia. Segundo, pergunta. Se você pudesse voltar no dia de hoje, lá no começo, e ver o que você fez que não foi agradável, como você faria? Você pensa, nossa, eu fiz aquilo, puxa, isso eu tô mal até agora, e tô levando para dormir comigo, tá? Aquela coisa pesada. E aí eu falo, mas como eu poderia fazer? Aí eu ressignifico e escrevo. Gente, lembra que eu falei que tem que pensar, tem que elaborar e uma ação? A ação é escrever todos os dias. As três bênçãos. A ressignificação, como eu faria? Ah, eu talvez fizesse assim, eu respirasse, parasse, não respondia na hora, fazia diferente, mudava meu caminho, algo eu faria. Escreve. Você resolveu o problema mental. E seja grato. A última parte, que é a meditação do perdão, que a gente saber se perdoar, eu vou fazer, eu pedi a permissão aqui, vou fazer no finalzinho. Mas, tudo isso, movimentar, meditar, é outra dica. A pessoa fala, ah, mas eu não medito, eu paro e começo a pensar, começo assim, pá, pá, pá, e eu não consigo ficar parado. Meditar é respirar, é o ato mais simples que tem. Se você tirar 5 minutos do teu dia, 10 minutos, coloque uma música que você gosta, coloque as músicas do Jorge, quem gosta, assim, que são maravilhosas. E ouve, não, e ouve aquelas músicas. Tem música de felicidade, tem várias músicas. Seja o que, se você gosta de samba, põe o seu samba preferido lá e escute. Se você gosta de, sabe, não importa, é aquilo que traz lembranças boas para você. Eu fui na casa, meditar. Eu fui na casa da senhora, falei, eu quando tô nervosa, estressada, eu boto um CD do Castelã, como me acalma. Aí, tá vendo, Jorge? Tem poder terapêutico o CD do Castelã. Não, eu sei disso, tô brincando. Mas é verdade. Quando falam da gente, a gente tem que dar uma desvalorizada. Você viu todas as dicas agora? Tem várias, mas tem mais. Mas isso, para começar, tá bom, tá? Gentileza, gratidão, ressignificação, feedback positivo, que é pensar sobre positivo à noite e... Então, dançar, a segunda feliz. Dica que você está falando, você falou a primeira, que é a gentileza. A segunda. Não, aí ela falou se movimentar, dançar. Não, não, então, essa é a segunda. Segunda dica. Ah, então... Tem várias dicas. Ressignificação. Porque eu acho, assim, eu penso que. Pode disponibilizar isso no Face, tá? A pessoa tem que estar de frente para você trabalhar. Cada caso é um caso, né? Quando a gente fala individualmente com as pessoas, você vai ter que. Como é que se diz? Porque tem pessoas que podem chegar pra gente chegar à conclusão que a gente vai fazer um diário desse aqui. Você já tem que estar, eu penso que você já tem que estar solícito a isso, né? Você já tem que estar disposto e aberto a fazer isso, porque o que a gente vê muito assim, principalmente nas entrevistas que a gente faz às vezes, quando a pessoa está com um problema assim bem sério, todas as dicas para ela não servem, né? Se ela estiver muito depressiva, ela não consegue fazer nada, né? Ela não consegue ser gentil, ela não consegue dançar, ela não consegue se exercitar. Então, por isso que cada caso é um caso. Uhum. Ela tem que. Agora, eu tenho certeza que com essas dicas aqui desse diário que a Beatriz está passando para a gente, se a gente fizesse isso na nossa vida, eu estou falando nós aqui, né? Uhum. Estou falando nós que não estamos no caso de chegar lá e estar com problema ainda, né? Temos os nossos problemas, como todo mundo tem. A gente começasse a fazer isso, tenho certeza que você era uma prevenção. Eu estou vendo isso aqui muito mais como uma prevenção de qualquer outra coisa. Isso é autoanálise, né? É. Vamos para o nosso intervalo mais uma vez? E falta nós entrarmos no Gigavale. Exatamente. Então, por isso que nós vamos para o nosso intervalo. Vamos lá, Maurício. Colocando aí a música do grupo Ânima, Canção para Te Fazer Feliz. O grupo Ânima são jovens aqui de Taubaté e de São José dos Campos. E depois nós vamos para o nosso intervalo comercial. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, que nós chamamos de Bia, falando sobre dicas para a felicidade. Legal, Rui, só que agora, olha só, é muito legal conversar com a Bia. Todas as vezes que ela vem no programa, olha lá a hora que são 9h20 já. E nós estamos passando o momento de Gavalho aqui, sem mostrar. Olha, vamos entrar no nosso momento de Gavalho, mas primeiro, só queria só passar o recadinho aqui do nosso irmão Plínio Penteado, que ele deu uma informação interessante aqui também, viu, Bia? Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Corretíssimo. Achei muito legal a colocação do Plínio aqui. Maravilhoso. E Rui, aí o Plínio, ele sempre entra aqui conosco, lá de São Paulo, sempre entra aqui conosco, né? E ele faz palestra também, qualquer dia nós vamos convidar o Plínio para vir aqui. Olha a palestra dele. O sorriso é contagiante. Passa essa ideia adiante. Isso. Né? Então ele vai fazer essa palestra aqui domingo, dia 1º. Ele vai fazer essa palestra lá em São Paulo. Ele vai fazer lá no Centro Espírita Semeadores do Bem. Então nós vamos convidar o Plínio qualquer dia para a gente pedir. Mas o Plínio é aqui de São José? Não, ele é de São Paulo. Mas ele entra aqui direto para ouvir o nosso programa. A esposa dele lançou um livro. Eles são da Aliança também, eu penso, né? Então, qualquer dia, mas eu achei interessante, né? Nós estávamos falando na hora do intervalo da terapia do abraço, né? Que é a minha música, Terapia do Abraço. E um tema também no meu primeiro livro que eu desenvolvi, chamado Terapia do Abraço, né? Um capítulo inteirinho falando sobre a terapia do abraço. E achei interessante o Plínio colocar, o sorriso é contagiante, né? Muito legal. Obrigado, Plínio, aí, pela sua participação. Qualquer hora a gente se comunica aí para fazer essa... Não, podemos até convidá-lo já, só entrar em contato, ver a data disponível que ele tem aí aos domingos, né? Desde que seja... Depois de junho, que junho já está... Junho está meio complicado, cara. Tem vários. Muita gente marcada. E aqui o Ari Rangel também entrou, nosso amigo Ari Rangel, que sempre está aqui com a gente, sempre participando, ouvindo o nosso programa. Falou, acho que há exemplo, sobre a pergunta, né, se é a conquista da felicidade. Acho que há exemplo do conhecimento, a felicidade é uma conquista que construímos ao longo do tempo. E ela é diretamente proporcional aos nossos esforços. Penso, todavia, que por vivermos numa sociedade capitalista, adquirimos, consciente ou inconscientemente, um conceito de felicidade muito distorcido e ilusório, onde prevalece o ter em detrimento do ser. A concepção da prosperidade, a meu modesto modo de ver, às vezes constitui enorme armadilha para o espírito. Parabéns por mais um excelente programa e pela clareza com que a nossa irmã expõe tão brilhante o assunto. Um abraço a essa equipe maravilhosa. Obrigado, Ari. Obrigado. Bom dia para o Ari. Mas isso que ele falou, o mundo, o capitalismo, ele prega só a vida prazerosa, mais a prazerosa, que é a vida da conquista só. E as pessoas não conseguem, ficam frustradas, ficam infelizes. Não, inclusive a gente vê alguns exemplos de vez em quando eu ligo a televisão, lá vejo a pessoa falando, eu quando estava em tal determinada religião, não tinha isso, não tinha aquilo, agora tenho carro, tenho casa, tenho empregado, tenho tudo. Mas e daí? Será que isso é o suficiente? Para aquele momento pode ser. E pode ser, então, como a gente perguntou no começo, né? O dinheiro traz felicidade? Aí a pessoa fala várias coisas, mas... A felicidade traz dinheiro. A felicidade traz dinheiro. Traz, é lógico. Porque você estando feliz, você está fazendo algo que você gosta. E quando você faz o que você gosta, quando você está engajado, você consegue realizar. Mas eu estava conversando com a minha nora para chegar aqui no programa. E eu estava falando para ela, sabe que eu nunca me preocupei em comprar casa. E uma pessoa chegou para mim e falou, eu vim aqui para te vender uma casa. Eu falei, mas não tem dinheiro. Eu falei, não quero nem saber, vou te vender a casa. E comprei a casa. Não, tem outro colega que me levava todo dia lá para Jones para trabalhar. Eu falei, olha, o dia que você for vender seu carro, tem por obrigação comprar seu carro. E chegou um dia, ele chegou atrasado. Eu falei, pô, você chegou atrasado? Não, eu comprei um carro e o meu carro está lá na revendedora para você ficar com ele. Eu falei, pô, então são coisas que aconteceram que eu não esperava. Acontece assim? A felicidade ela traz, porque você estando feliz, você estando se sentindo bem, você trabalha mais, você encontra aquele trabalho que você quer. Às vezes você perde o emprego, é mandado embora, mas aquilo é uma bênção, aquilo é bom demais. Você pode entrar num tempo de...

e nos faz perder oportunidades de beleza e alegria. Você não tem que vencer sempre. As pessoas ultracompetitivas, que precisam vencer sempre, terminam usufruindo menos as coisas. Quando perdem, ficam muito frustradas. E quando ganham, era isso que esperavam de qualquer modo. Sobretudo, não se harmonizam com o ritmo natural da vida, que é feito de ganhos e perdas. Não se concentre nas tragédias do mundo, mas em suas esperanças. Muitas coisas tristes acontecem em nosso mundo, mas em vez de concentrar-se nelas, tenha esperança no futuro. Pense em quantos avanços já houve e no potencial do mundo. Se você tiver esperança, sentirá estímulo e contribuirá para as mudanças. Se sua perspectiva for pessimista, achará que não adianta fazer nada e perderá o ânimo. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. A tendência humana é sempre querer mais. Por isso, é tão importante nos darmos conta do que temos e do que conseguimos alcançar durante a vida. Essas são apenas algumas atitudes que podem ajudar você a escrever uma história diferente a partir de hoje. Foram extraídas do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes e são resultado de pesquisas feitas pelo Dr. David Niven, PhD, que dá aulas na Florida Atlantic University. Por suas pesquisas, o autor recebeu prêmios da Universidade Estadual de Ohio e da Universidade de Harvard. Se você deseja realmente ser feliz, vale a pena anotar essas dicas e vivê-las. Nós estaremos torcendo por você. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o nosso momento Giga Vale. Bia, você pode comentar essa mensagem? Ela fala tudo. Ela fala tudo, de tudo que nós estamos falando até agora. E é exatamente muitas coisas, até eu fui anotando, né? O quanto a gente às vezes se compara com o outro, não se valoriza. Então, tem 10, eu vou citar, porque são 10 mesmo, dentro de uma pesquisa, que é uma pesquisa que diz o que fazem as pessoas felizes. E foi levantado 10 situações. E eu vou falar uma, não vou explicar, só vou ler, tá? Então, a primeira, são as pessoas que cultivam as relações sociais, quer dizer, família, amigos, o passeio, a dança de ontem. Sentem e expressam gratidão, praticam a gratidão todos os dias. São otimistas quanto a seu futuro, sem se apegar, como na mensagem, dizendo que você se apega àquilo que é tudo de negativo, tudo que está acontecendo de ruim. Seja otimista, veja o lado que tem, que é bom, que tem muita coisa boa. Quarto, não se compara com os outros, se valoriza a si mesmo. Saboreiem os prazeres da vida, aquilo que eu falei do flow, vai no fluxo da vida, aquilo que dá prazer, aquilo que dá alegria. Desenvolve o equilíbrio e forças para enfrentar as adversidades e superar as dificuldades, sabendo quais são suas forças de caráter que você consegue superar. Sabem perdoar, que é a meditação do perdão que nós vamos fazer no final. Compromete-se com seus objetivos, tem objetivo, tem meta, determina o que você quer. Cria, escreve. Se você não determinar, se você não colocar objetivo para a tua vida, qualquer coisa serve, qualquer coisa vai chegar e vai dar. Então, se você não tem objetivo na tua vida, o outro pode colocar para você. Pratica gestos de cortesia. Essas pessoas são felizes. Cortesia, como é que é? Gentileza. E cultivam a espiritualidade. Então, as pessoas felizes dentro da pesquisa são esses 10 itens. Olha, Rodrigo, depois se você quiser, eu posso passar tudo isso e pode disponibilizar no Face tudo que a gente está falando, esses resuminhos, sabe, essas dicas, as pessoas que são felizes. Então, se a gente procurar ver essas 10 questões, que foi uma pesquisa com milhares de pessoas, e foi isso que deu o resultado, que uma pessoa com vida plena e feliz, ela pratica isto. E ela é bem sucedida financeiramente, na família. Tem coisas difíceis, nós somos. Tem coisas positivas e negativas, mas você supera o negativo, porque você está focado no positivo, nas suas emoções positivas, nas suas qualidades, nas suas habilidades, como ele fala, e capacidades. Né? É isso aí, o que ele falou, ele dá um resumo maravilhoso. A nossa amiga Dirce ligou, disse que o programa está maravilhoso. Quanto à pergunta, Rodrigo, ela também colocou aqui. Uma coisa que nos faz felizes são as crianças com sua ingenuidade, principalmente quando se trata dos nossos netinhos. Né? Legal. O programa traz felicidade. Tem bastante gente participando, então quer dizer que o programa está... Todo mundo tá gostando, tá participando. Ou todo mundo tá acordado também. Domingo, 9h20. E a Tassiana também ligou pra gente, falou obrigado muito a Beatriz por ter nos ajudado a enfrentar um processo de quimioterapia que briga com o câncer em 2008. E os pais Sônia e Humberto. Manda um beijo. Beijo, Tassi. Paixão. A Tassiana. Também um grande abraço para ela também. Adriana Oliveira também entrou aqui, disse que também ela colocou aqui dizendo que está gostando muito, está gostando muito do programa hoje. Bom dia, gostei muito de ouvir a Beatriz na rádio. Obrigada. Todos, eu fico feliz. A todos abraços fraternos. Um grande abraço, viu, Adriana? E a Maria Souza Santos também entrou aqui. Parabéns ao Rui, Jorge, Bia, Rodrigo. Ama a doutrina, diz que ama a doutrina onde encontrou respostas e consolo quando precisou. Manda abraço a todos e está gostando muito do tema de hoje. A Derli está mandando um abraço a todos e agradece a dedicação de todos. Que legal, viu? E o Alisson Ricardo Santos entrou aqui no site, respondeu a pergunta também, se podemos conquistar a felicidade. Ele falou, também acredito que a felicidade não está no final do caminho ou em algum lugar que alcançaremos. Quando chegarmos lá, acredito que a felicidade é o próprio caminho, a possibilidade de poder caminhar, de poder crescer e aprender, e permanecer no caminho do bem, do amor e da paz. E isso, para mim, é felicidade. Muita paz a todos, meus irmãos. Obrigado, Artes, pela participação. A Sandra Vasconcelos, viu, Jorge? Ela mandou aí uns livros e também mandou um pão doce para nós tomarmos café a hora que terminarmos o programa. Então, para a Sandra, um grande abraço. Só que ela está lá debaixo das cobertas, viu? Mas está com o Jorge Reis e o Rui Barbosa e o Rodrigo lá na cama. E o Sérgio esteve aqui conosco. Então, um grande abraço para a Sandra, grande amiga, grande companheira e agora comendadora lá da terra do Helder. O Sérgio veio trazer o livro Histórias de Assombração da Sandra. Que nós vamos levar lá para a feira lá de Jacareí. É livro infantil? É livro assim. Esse aí é mais para jovens. Mas a História de Assombração não é um livro espírita. É um livro onde fala dos folclores, das histórias de assombração do folclore, né? A Sandra tem vários livros assim, né? Inclusive nós estivemos lá com o Nil semana passada e o Nil vai começar a fazer um trabalho assim de diagramação para os livros da Sônia e a gente vê o que a gente vai poder fazer aí, né? Inclusive aquele da menino... Sandra, né? A Sandra Vasconcelos. Inclusive o menino gnomo lá, ela já doou para a gente, para a Ami, para poder a gente fazer com a receita para nós, né? com o lucro para nós, ela já autorizou a nós fazermos. Então o Nil está dando mais uma modelada lá no livro para a gente ver se a gente consegue um patrocinador e colocar esse livro na praça. Agora eu quero só ver se ela e o Sérgio vão cumprir a promessa que fizeram comigo, viu? De criar um centro espírita lá em Cruzeiro, né? E levar o Éder para trabalhar lá, viu, Jorge? Ele trabalha tudo quanto é casa. A Sandra e o Sérgio falaram que vão fazer esse centro lá. Eles estão indo todo... por exemplo, eles estão passando, assim, às vezes, final de semana aqui e a semana lá. Ou então o contrário também, né? Às vezes ficam aqui e esse final de semana eles estão aí. Mas final de semana passado, por exemplo, eles estavam lá em Cruzeiro. Parece que local ela já tem lá, né? Eles estão trabalhando, né? Porque tem um pouco de dificuldade lá também, né? O que eu senti isso, assim, para abrir um outro centro igual que eles têm. Então eles vão ter que sair os dois sozinhos mesmo e mais umas duas ou três pessoas ali e começar mesmo. Mas ela adora, a Sandra e o Sérgio adoram o Cruzeiro, gostam mais. E aqui a gente tem mais participações. A Jana Souza entrou aqui respondendo a pergunta sim, através da prática incansável do Evangelho do Cristo. Ela foi bem objetiva. E o Luiz Forcato, Carlos Forcato, entrou também, que sempre participa aqui com a gente. Nós, que um dia éramos apenas uma centelha divina, evoluímos durante milênios nos reinos inferiores da natureza e agora no reino humano, chegamos à idade da razão e com o raciocínio já bastante desenvolvido, descobrimos uma coisa chamada felicidade. Portanto, nosso grande desafio agora é trabalharmos para alcançá-la, o que significa que ainda não a temos em plenitude, assinando em baixo na afirmativa de Kardec, de que a felicidade ainda não é deste mundo. Eu acredito que podemos começar a adquiri-la ainda nessa vida. Ah, legal, Forcato. Obrigado pela participação. E a Sandra aqui, Vasconcelos, entrou, respondeu também a pergunta. Sim, podemos conquistar a felicidade. Fazer os outros felizes, ajudar o próximo. Estar em paz são formas de felicidade. Mas é necessário queremos ser felizes. A felicidade está dentro de cada um de nós e precisamos deixar fluir e canalizar toda a nossa energia no bem, no trabalho honesto e em toda forma de amor. Parabéns a Beatriz pela explanação clara e precisa. Abraços fraternos a todos. Obrigado. Obrigado, Sandra, pela participação. E nós já podemos aproveitar e falar do nosso sorteio, já das pessoas que foram sorteadas aqui. E quem for os sorteados, olha só, para o sarau, quem ganhou foi a Delci. A Delci que Deus ganhou. Delci. Deli. Então eu falei Delci. É Deli. Psicografia. É porque essa letra aqui você não sabe o que, que é. Entendeu? Eu tô achando que é espírito que tá atendendo o telefone. Desencarnado, não é encarnado. Porque para escrever com essas letras aqui são de médico que faz psicografia, que a gente não entende nada as letras dele. Os médicos que fazem psicografia é pior do que o médico. Vamos aconselhar as nossas amigas voluntárias a escreverem com letra de forma, né, Jorge? Exatamente, escrever. Não precisa ser nem com letra de forma, uma letra que a gente entenda, né? Eu já faz três vezes nós escutamos o nome da Deli. Eu coloquei pro Rodrigo porque já tava ruim a letra aí. Escreve aí direito. Aí coloquei. Agora eu que tô lendo errado aqui, né? A Deli, a nossa amiga Deli, um grande abraço para ela. Ela que ganhou o ingresso pro sarau, Deli. E você pode ir com o seu acompanhante, né? Não, ela tem um irmão que é o amigo. Exatamente, você vê? Todas as horas da Deli. Por isso que eu tava certo de você sortear um só e a pessoa levar um. Olha, eu vou pedir para ela pegar lá na Casa do Caminho. Na livraria, eu levo lá e deixo lá. Já tá comigo aí no carro, já deixo lá para ela pegar lá com o Mário Vinhas. Isso. Quem ganhou também agora os livros foi a Cida Quintino, que participou pela internet. E o outro que ganhou foi o José Humberto. Humberto ganhou também outro livro, né, Humberto? Então, só comparecer lá na Livraria Espírita Casa do Caminho, a partir de segunda-feira, às 13 horas, que é a hora que o Mário Vinhas chega lá, às 13 horas, é a hora que abre. Das 13 às 17 horas, falar com o nosso irmão Mário Vinhos. Avenida Casa do a Livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, em frente à Casa do Caminho. Muito obrigado por vocês terem participado. Nós vamos encerrando o nosso programa. Pedir para a Bia fazer aquela mentalização aqui que ela vai fazer com a gente, né? Sobre mais ou menos parecido com a. Um exercício do perdão, né? Ela vai fazer pra gente pra encerrar. Nós ficamos muito felizes em recebê-la aqui. A semana passada eu tinha falado que o pessoal ia gostar muito da Bia, que a gente gosta muito dela quando ela vem aqui. E foi verdade. Nós precisamos trazê-la novamente, porque a relação que ela trouxe de perguntas para que a gente fizesse para ela, para participar. Não dá, né, Jorge? É muita coisa. Mas né? Esse negócio de pergunta a gente pede para as pessoas trazer, para a pessoa chegar aqui e a gente desmanchar tudo. Então, um grande abraço para o Maurício, improvisa, que vai ficar aí nas transmissões esportivas, né? Eu não sei quem é que joga hoje, mas a nossa equipe aqui da 1290 é muito boa. E o Jorge, como comentarista, também excelente. Eu vi o Jorge comentando. Nossa, que coisa maravilhosa, viu? O Neto. Maurício, rapaz, se fosse pagar pra mim, pro Maurício, aquele tempo que nós ficamos aqui naquele dia do jogo do Corinthians, o Lano Brito ia arrumar, não tinha nem dinheiro pra pagar. O tempo que nós temos que ficar aqui, né, Maurício? E o Maurício ainda sendo artista pra poder resolver o problema aqui da transmissão que o pessoal lá de São Paulo não conseguia acertar. E ele tem que dar conta das coisas. Enquanto isso, nós estamos falando do Campeonato Brasileiro todo. Se bobeasse, a gente ia falar do campeonato passado até, né? Até da Europa, da Liga Europeia. Aí a gente fala mesmo. Né? Então, nosso agradecimento ao Éder, que está sempre junto conosco, batalhando. A Adriana, nossa grande companheira. E a Graça, que é uma amiga de todas as horas, né, Jorge? Que tá, essa tá presente em tudo, né? Ela se desdobra, acho que faz. Exatamente. Eu pensei até que ela nem vinha hoje, que era justo que ela não viesse, do tanto que ela tá trabalhando desde a sexta-feira lá, de manhã, né? Para ajudar lá com toda dedicação, e a gente É, a gente sabe que ela é que a gente quer mandar ela embora de perto da gente muitas vezes. Só que a gente precisa demais dela. Não tem jeito de você dispensar ela, não. É, como é que é? Etapa de amor não dói, né? Quer dizer, a graça. Não tem jeito de você ficar sem ela. Não dá pra ficar sem a graça. Mas eu vou dar um jeitinho que, pelo menos na próxima encarnação, a gente nascer em países diferentes. Né? Ela veio puxar a orelha. Jesus! Ela disse que vai cortar o cafezinho. Rodrigo? Agradecer a presença de todo mundo, a participação de vocês, queridos ouvintes, que entraram aqui no site, ligaram pra gente, participaram aqui respondendo a pergunta. É muito importante essa contribuição que vocês dão pra gente, esse carinho. E convidá-los pro próximo programa, no próximo domingo, esse mesmo horário. Nós teremos aqui a Nailze falando das dificuldades espirituais, viu, Jorge? Muito bom. É, só para falar que a música final, Maurício, nós vamos colocar a música Um Lugar Feliz, do grupo Castelã, oferecer para a Bia. É porque ela veio falar de felicidade, de coisas boas hoje, temos que terminar com a música também linda, né, Jorge? Exatamente, e vamos passando então para Beatriz. Obrigado, Bia, muito obrigado mesmo pela sua presença, será sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Então vamos para o exercício? Feliz. Vamos, domingo feliz. Só falando que o Rodrigo vai colocar todas essas dicas e ferramentas que eu fui falando, vai estar no site, eu acho. Acredito, né, Rodrigo? Tá bom? Aí já te adicionei também, é só tudo bem, me mandar. Tudo bem, faço o que precisar, eu tenho o Face também, pode me procurar, a gente vai. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos meus amigos espirituais, aos protetores, por estar me levando no meu caminho, na minha jornada de tornar um pouco mais as pessoas felizes e se encontrarem. Eu peço que cada um de vocês que estejam ouvindo, nesse momento, se coloque assim numa posição mais tranquila, só respira, que a respiração é o hálito da vida e a respiração vai trazer toda a paz e tranquilidade para você. E conforme eu for falando, que eu vou fazer uma meditação do perdão, você vai ouvindo e seguindo. Respira, solta o ar. Por todas as coisas que eu mesmo me feri, magoei, prejudiquei, consciente ou inconscientemente, sabendo o que estava fazendo ou sem saber, eu me perdoo, eu me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou Beatriz e você fala o seu nome. Por todas as pessoas que neste mundo me magoaram, ofenderam, prejudicaram, de forma consciente ou inconsciente, direta ou indireta, eu perdoo cada uma destas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu me perdoo, eu me liberto, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou Beatriz. Por todas as pessoas neste mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi, por pensamentos ou palavras, gestos ou emoções, consciente ou inconscientemente, eu peço perdão ao universo, eu peço perdão a cada uma delas, eu me desconecto delas, eu me aceito do jeito que eu sou Beatriz. Ouça a sua voz interior. Relaxe, faça essa meditação, se for confortável para você, todas as noites. Eu acredito e confio que a providência divina irá te trazer muitas bênçãos, que a sua vida seja cheia de paz, de alegria e felicidade. O importante é a jornada no encontro do seu eu, da sua verdade, da sua essência divina. Que Deus abençoe a todos. Feliz escutar o apuro das